Novo Siqueirão Pássaro Fênix. Os CDs das festas mais badaladas, você ouve primeiro aqui. Primeira desilusão amorosa dela, olha. É um gatinho lá da escola. Ele olhou pra mim sorrindo. Ele prisionou preto e a Nazaré. Parecia me dar bola. Como é que é? No segundo vi que estava apaixonada. Não pude em nada pensar. Eu queria ser a sua namorada. Para ele poder me beijar. E aí? Quando descobri que era só amiga. Fui pra casa como eu chorei. Tadinha. Primeira desilusão amorosa da Vitória. Ela conheceu um gatinho na escola. O nome dele era Professor Bruno. Bora, Rui! Os amigos de Castanhal por aqui com a gente, tá bom? Segura! Meu pássaro de fogo. Alô, P.U. Eu conheci um garotinho. É um gatinho lá da escola. Ele olhou pra mim sorrindo e parecia me dar bola. No segundo vi que estava apaixonada. Não pude em nada pensar. Ai. Eu queria ser a sua. O amigo Negão, Negão da caçamba, hoje derramando. Fala, Negão. Gente, a gente tá gravando o CD ao vivo dessa festa já, viu? Você querendo ganhar um abraço carinhoso pra ficar com recordação, é só chegar junto aqui atrás do pássaro, tá bom? Chega junto! Aqui é Kiko. Vai! Nem saber quem inventou dinheiro. Hoje eu quero gastar, hoje eu quero comer bem, viu, Ivaí? Quero comer bem, Ivaí. Vem de embora. Falar do passado que me aconteceu. Bora curtir o pássaro. Quem tanto eu amei desaparecer, deixando a saudade e o clima que ficou, levando a verdade do nosso amor. Bora, Siqueirão! Eu sei que estou agora nesta solidão. Foi que te amei, coitado do meu coração. E por isso, não. Meu amigo Muricão, grande empresário da Reicom, veio curtir o Siqueirão. Nesta vida acontece. Bora, Muricão! Um dia algo se perdeu. Marília. Foi Deus quem quis assim. Todo começo. Amiga Marília, irmã do nosso grande amigo DJ Netinho Popular, lá do Super Dinâmico, lá de Garapé Açu. Hoje ela tá aqui marcando presença, recebendo um abraço considerado do Siqueira e do Rafael. Alô, Marília, leva um abração pro Netinho, tá bom? Vamos lá. Vou falar do passado. Siqueira. Me acontecer. Eu amei desaparecer, deixando a saudade e o clima que ficou, levando a verdade. Chega junto do nosso amor. A gente quer parabenizar também hoje o nosso grande amigo Coroa, aí do bar do Coroa da Vila Peú, meu irmão. Hoje ele está comemorando mais um aniversário. Felicidade para você, Coroa. Coitado do meu coração. Bora, Coroa! Por isso não irei culpar você. Nesta vida acontece. Um dia algo se perdeu. Nosso amigo André pé de valsa. Por isso o nosso Cabo Amorim da polícia, Gabriosa Polícia Militar. Nos dando total apoio, tá bom? Foi Deus que... Bora, pé de valsa. Do começo dele. papo reto. Eu já sonhei umas e outras vezes com aquela parada que eu era maior afim, cara. Sonho com você um dia perto. E quando a gente sonha com essa parada, meu irmão, quando se ama alguém, não é bem fácil. A maior vontade de amassar o bombril, viu? Vai! A vontade de querer com esse amor fica. Saiu o Rafael, Didi Rafael, da Maior Valor. Bora, Rafael! Dentro do meu quarto, na minha cama, fico só. É ruim! Pensamentos vão e voltam e me fazem sofrer. E quando eu durmo? Quando durmo, sonho com você a me dizer. Olá, Everaldo! Que vai embora para nunca mais aparecer. Então grita! Eu grito. Olha só, remeda com o nariz, sua bustela. Bafo de boca não ferve panela. E quem muito em pé fica canela fina, mocotó incha. Chega junto, olha o pássaro de fogo. Sonho com você um dia perto de mim. Alô, P.U. Quando se ama alguém, não é bem fácil. Professor Bruno, hein? Aí é danado. A vontade de querer com esse amor fica. Mil e uma noite terminada esta semana. Dá-lhe, Fredo! Dentro do meu quarto, na minha cama, fico. Inúmeras vezes eu sonhei e acordei daquele jeito. Voltam e me fazem sofrer. Muita onda, cara. Quando durmo, sonho com você a me dizer que vai embora para nunca mais aparecer. Chega junto! Eu grito. Não! Guarda bem esse bombril. Não case com ninguém. Tô chegando na pedra. Por favor, não esqueça. Foi o seu grande amor. Aí o Anderson Mendes e a Solona Digital. Lembre nossa chuva. Chega junto. Que a gente prometeu. Como é que é? Se amar eternamente. Juro você e eu. Te amo. Te amo, meu amor. Só você. É tudo pra mim, me espere, que eu estou pra chegar e contigo casar. E a gente vai agradecendo de coração todo esse povo maravilhoso, hoje da Vila PU, curtindo hoje aqui o nosso pássaro de fogo pela primeira vez, tá bom? Fala, meu amor! Meu amor! Alô, coroa! Espere por mim. Os amigos aí do Bar do Coroa. Não case. A galera que dá valor de curtir um Siqueirão, meu irmão. Obrigado. Por favor, não esqueça. Foi o seu grande amor. E lembre nossa jura. Que a gente prometeu se amar eternamente. Ah, meu irmão, pelo amor de Deus. Jurou você e eu. Te amo, meu amor. Só você é tudo pra mim. Me espere, que sou pra chegar e contigo casar, meu amor. Só você é tudo pra mim. Me espere, que eu estou. Se queiram recordando, hein? Bora, P.U. Brasileia, sua esposa, a Surinha. sabe o que eu quero? Quero que você esqueça o que houve entre nós. E aqueles? Aqueles foram só momentos que o tempo já levou. Alô, Tonicão! Quando eu lhe quis, você não quis. E olha que quando eu te quis, eu não quisesse. Fez infeliz meu coração. E aí? E então? Pra quê? Pra que chorar assim? E então? Pra que chorar assim? Quero que você entenda e não tente me procurar. Quando a saudade forte no seu peito a torturar. Quando eu lhe quis, você não quis. Fez infeliz meu coração. E então? Pra quê? Pra que chorar assim? E então? Pra que chorar assim? Agradecendo de coração todos que hoje curtem de montanha essa festa maravilhosa. É mais um Círio da Vila PU e um Siqueirão por aqui hoje. Tá sendo gostoso, meu irmão. Quero que você entenda e não tente me procurar. Amiga Marília, lá do Super Dinâmico. Quando a também a Fernanda, forte, toda a família Lisboa. Só de boa. Quando eu lhe quis, você não quis. Fez infeliz meu coração. E então, pra que chorar assim? Amigo Frank Divulgações. Alô, Frank. E então, curtindo o Siqueirão, hein? Pra que chorar assim? Bora recordar, hein? Os CDs das festas mais badaladas, você ouve primeiro aqui, canal Rodrigo Saudade. Essa vai pra gente, Prisão Mal Preto, ele dá valor. Você foi a coisa mais antiga, além de amor, amiga. Abraçando aí o Jones e a Patrícia de Castanhal, valeu. As coisas mais lindas, você foi a flor do meu jardim. De rocha, viu? E tanto quis pra mim. E você foi, você foi a minha última esperança, o meu sonho de criança, fantasias que marcaram. E agora sigo triste o meu caminho, sem amor e sem carinho. Parabéns ao Coroa, aí do bar do Coroa, hoje comemorando seu aniversário no Siqueirão. Parabéns, Coroa. Você foi, olha só, a coisa mais. Ele falou: Siqueira, eu vou levar o Siqueirão no meu aniversário. Amor, e eu não botava fé, meu irmão. Olha aí, olha. Olha como Deus é bom, meu irmão. As coisas mais lindas, você foi a flor do meu jardim. Pra mim. E você foi, você foi a minha última esperança, o meu sonho de. Rapaz, o Rui é danado. Fantasias de dança todas, meu irmão. Para Rui. E agora viaja, prepara, viu? Triste o meu caminho, sem amor e sem carinho, com vontade de voltar. Aí eu te pergunto, cadê o grande amor da sua vida, hein? Tá aí, tá? Cara, se o grande amor da tua vida tá aí, dá um beijo, dá um abraço nela e fala assim pra ela: filha, você é o grande amor da minha vida. Amor da minha vida. Alô, Vitória. Você é tudo que eu quero. Olha só. Paixão, minha querida. Eu te adoro, te venero. Estou apaixonado por um amor que eu não consigo esquecer. Não vou deixar de lado. Olha só! A emoção que me alucina. Tá comitivo aí da Terra Firme. Nosso amigo Braza. Também o Dudu. Aí o Camarão. O Agostinho. Nosso amigo Zé do Ouro. Os amigos do Ciesa Promoções, tá bom? Grande abraço. Nossa, muito obrigado. Alô, Braza! Quero ver! Noites e noites eu sonhei com você, por te querer. As minhas lágrimas não consigo conter, pois só amo você. Agora me diz, aonde está a felicidade de um homem? É ao lado de uma verdadeira mulher, né, cara? É ao lado do seu verdadeiro amor. Amor da minha vida, você é tudo que eu quero. Paixão, minha querida, eu te adoro, te venero. Estou apaixonado por um amor que eu não consigo esquecer. Chega junto! Não vou deixar de lado a emoção que me alucina outra vez, alucina outra vez. Noites e noites eu sonhei com você. Bora, Ceasa. Por te querer. As minhas lágrimas não consigo. É só cocota. Mas só amo você. Noites e noites eu sonhei com você. Por te querer. As minhas lágrimas não consigo conter. Mas só amo você. No tempo do baile, essa é pai d'égua, cara. Hoje à noite eu te encontro e nós vamos sair. Alô, P.U. Vou te levar naquele. Alô, Coroa. Que ficamos rindo. Como é que é? Te dar mil beijos, mil abraços, te fazer dormir. Acordar e ver você sorrindo. Vou te mostrar um mundo novo que você jamais sonhou. Onde a chuva, o campo e as flores têm mais amor. Nesse mundo, desse mundo, bora, César. Nós vamos esquecer. Providencia uma menta aí, meu irmão. Hoje à noite eu quero me perder. Só pra dar um grau na garganta aqui, vai. De amar você. Vamos lá! De amar você. Agora que eu já quero. Eu quero. Quero. Quero ter você comigo sempre. Ei, Belena. E saiba, saiba. Ele é Anete Castanhal, obrigado, viu? Não vou mais deixar você longe de mim. Agora que eu já quero. Eu quero. Quero teu sorriso sempre além. Bora, Tunicão, paga uma, Tunicão. Quero, quero que você me leve. Bora, escorrega, escorrega. Pro seu corpo se fazer de mim. Segura. Passando de fogo! Pacuquara, é? Hoje no Pacuquara, no sítio Pacuquara. Legal, viu? Toda a galera do churrasquinho do Raul! Alô, Raul! Vou te mostrar um mundo novo que você jamais sonhou. Eu quero, quero. Eu quero. Quero. Quero ter você comigo sempre. Sempre. E saiba, saiba que daqui pra frente não vou mais. Leandro, também. Luciano. Pita. Quero. Aí dos primos. Quero ter som. Do DJ Gil Max. Gil Mix. Mas quero, quero que você. Bora recordar, vai. Olha, meu pássaro de fogo. E a menina, cara. Olha só! A menina da janela fica sempre a me olhar. Nosso amigo Tunicão! Alô, Tunicão! Eu preciso me entregar. Bora curtir! O meu amor, dá meu carinho pra ela, o meu calor, vou dar todinho pra ela, a 12. Só pra ela, só pra ela, só pra ela, é só dela, é só dela, só pra ela, só pra ela, é só dela, é só dela. A menina da janela fica sempre a me olhar. Passa um passado de fogo. Eu quero falar. E a Samira também, a Cristina. E o Lucivaldo de Castanhal. Os amigos de Castanhal, obrigado, viu? O meu amor, dá meu carinho pra ela. Só pra ela, cara. O meu calor, vou dar todinho pra ela. Só pra ela. Só pra ela, só pra ela. É só dela, é só dela. Só pra ela, só pra ela. É só dela, é só dela. Os amigos Vereira e também a Néa de Castanhal. Os amigos da saudade, obrigado, tá bom? O amigo Gaia do Falcão Negro. Forte abraço do Siqueira. Valeu, Gaia! A menina da janela fica sempre a me olhar. Siqueirão. Eu quero falar com ela. Eu preciso me entregar. Siqueirão. O meu amor. Em dezembro tá chegando o Pássaro Fênix, tá bom? Todo mundo na expectativa do Pássaro Fênix. Novo Siqueirão. O melhor, cara. Só pra ela, é só dela, é só dela. Só pra ela, só pra ela. Siqueira e Rafael Saudade. Juntos eles fazem o maior sucesso no Siqueirão, o pássaro de fogo da saudade. Voa, meu Siqueirão! Vou te procurar. E aí? Seja onde for. Vem-te embora. E ao te encontrar, fala. Falarei do meu amor, que é quente como o sol. Felizes hoje em produzir alegria, produzir diversão para essa família bonita. Os amigos aí da Vila Pacuquara, hoje curtindo o Siqueirão, galera de APU também, viu? Nossa, muito obrigado. Francinei, também a Sulinha, falaram Siqueira, vamos se casar em breve. Ah, que Deus abençoe, tá bom? Felicidade pro casal. Vou te procurar. E aí? Seja onde for. Marília. Do mar a imensidão. Marília Fernanda, hein? E da noite um esplendor. Família Dinâmico! Vai! Não vou deixar você fugir de mim. Nossa história não tem fim. O Antônio. É um começo. E o Loura. Antônio Loura de Vigia. Valeu, valeu. Meu coração procura por você. Eu preciso te ver. Porque eu vi você no sonho, onde eu te beijei. No sonho, no sonho, no sonho. Já falei que eu sonhei contigo, não já? Aos meus pés. Já falei que eu sonhei contigo. Mas nunca te humilha. Mas lembra quando a gente sonha com aquela parada, meu irmão? E aí? Vou te tocar. Oba! Galera do churrasquinho do, do Papa Légua e do churrasquinho do Raul. Parceria certa, meu irmão. Ser sempre real, nós todos sempre acordar. Nós todos por ti eu vou aos limites, conquistar pra viver só pra mim. Contigo eu vou até pra guerra. Vou aos limites. Já vou armado, meu irmão. Vou aos limites. O Melé já tá no. Vou aos limites. Muito real, paixão de um mortal. Poder te tocar, seu sonho, é realizar, meu sonho de viver com você. Fala, meu pássaro! Ser sempre real. Olha, gente, você querendo ganhar um abraço aí. A gente tá gravando o CD ao vivo, viu? Chega junto pra ficar no CD, pra ficar na recordação. Você que tá bebendo cerveja na boca da lata, nós temos aqui os copos da Night com o emblema do time do seu coração, viu? Tem do Remo, tem do Paysandu. Temos as camisas do Siqueirão, as toalhinhas, tudo aqui. O meu maninho Tchupara, próximo do pássaro, aqui atrás do pássaro, viu? Toalhinhas, camisas do nosso Siqueirão, também os copos da Night, as tulipas, para você quando acabar de beber, levar como recordação, decorar a estante da sua casa. Legal, viu? Uma lembrança dessa festa bonita. Pássaro de fogo. Vamos lá! Esse é o nosso brega. Compadre que tem de tudo e tá chegando muito mais. Vem de embora, professor Bruno. Vem, vem balançar, vem sacudir e agitar. Dançando sem parar. Segura. Balança o corpinho, vai pra frente e vai pra trás. Olha o ritmo. O ritmo é quente, a noite é quente. O que tem, cara? Tem pacotinho, vagabundo e ladrão. Tem viado e sapatão. Tem muita gente chegando de todo lugar. O nosso brega agora vamos dançar. Esfrega, balança e vem e vai. Eu vou te levar pra frente, pra trás. É bom demais. Dançando sem parar. Olha só! Moreninha, olorinha. Eu vou te levar no embalo desse som. Alô, garçom, não deixa o copo secar. Olha, meu pássaro de fogo, Vila Peú, também a Vila Pacoquara. Vem, vem balançar, vem sacudir e agitar. Dançando sem parar. O Henrique e a Adriele, a equipe bebe todas. Chegando juntos. Nosso muito obrigado. Valeu, meu irmão. O ritmo é quente, a noite é curtição. Tem pacotinho, vagabundo e ladrão. Tem muita gente chegando de todo lugar. Nosso brega, agora vamos dançar. Esfrega, balança e vem e vai. Eu vou te levar. Como é que é, meu irmão? Da frente pra trás. É bom demais. Égua da morena. Moreninha, olorinha. Eu vou te levar no embalo desse som. Alô, garçom, não deixa o copo secar. Bora, meu pássaro. É final de semana, eu preciso encontrar você pra sair comigo. Bem. Vem comigo, viver a vida. Vem pra cá. Para um lugar qualquer. Para dançar. Dançar um breve. Brecão. Eu adoro você, eu amo a vida. família também. Eu adoro. O Irã Boy. Da família. Da família Ostenta. Aí do Pop. Quero apagar seus cabelos. Curtindo o Siqueirão, hein? Pele de maçã. Olha aqui, hoje eu quero. Quero beijar a sua boca. Avermelhada de batom. O dia está lindo e a noite espera por mim. Vem comigo. Vem comigo. Os copos da Night pra você beber sua cerveja. Bem geladinha, bem gostosa. Bebendo num copo desse aí é social, viu, cara? Agora na boca da lata, tu é doido, meu irmão? Eu amo a vida. Olha aí, ó. Aonde está você, minha querida? Oh, oh, oh. Vem comigo. Qualquer. Tá chegando aí o Bingão do Marapani, dia 19 de novembro. 15 mil em prêmios, tá bom? Toda a família Marapani curtindo o Siqueirão, obrigado. E Rafael Saudade. Juntos eles fazem o maior sucesso no Siqueirão, o Pássaro de Fogo da Saudade. Chega junto! Vai! Passava, passava, passava assim. Uma eternidade te esperando, te esperava assim. A imensidão do meu amor por ti. Não sei expressar. E ainda, Luanda? Por ti não se expressa. Rapaz, se eu te pegar, eu te bando no meio. Por ti, eu menti. E eu? Eu chorei, já sofri, eu cresci. Fala, meu compadre, que eu não sei quem inventou dinheiro. Eu quero é gastar. Eu quero ficar de boa. Eu quero é curtir. É legal, hein? Olha só! DJ Siqueira. DJ Rafael. O Cabo Amorim, da nossa briosa Polícia Militar, tá aqui com a gente, fazendo o nosso apoio, e a gente vai abraçando com carinho, viu? Pé de valsa, chega o pé dele, tá coçando, meu irmão. Bora, pé de valsa! Chega junto! Passava, passava, passava assim. Olha quem chegou, meu irmão. Te esperando, te esperava assim. A Lilian. Do meu amor por ti. Acabou o trampo. Não se expressar. Bora, pé de valsa! Por ti não sei expressar. Segura! Por ti eu menti. E eu? Eu chorei. Chorei. Nosso grande amigo Anderson Mendes. Eu cresci. O homem da Mônaco, né? Cresci. Da Revemar. Meu irmão, pelo amor de Deus. Nosso amigo Anderson Mendes, homem da Revemar Motocender, aqui de Castanhal. Galera de Castanhal hoje invadindo, curtindo o Siqueirão por aqui. O Anderson Mendes, toda a sua comitiva, ao lado, muito bem acompanhado da sua loura digital, viu? Ela tá belíssima com o copo da Night na mão. É? Chique! E é do Clube do Remo. É. Joga no meu time. Legal. Toda a galera do bar do Nelson. Toda a galera aí do Paco Quara. Alô, Nelson! Cara, eu tinha que colocar essa música pra ficar no CD, cara. Pense numa música que eu dou maior valor E aproveita e oferece pro seu grande amor. Canta. Meu amor. Aproveita e oferece essa música aí pro grande amor da sua vida, vai. Passando de fogo. Hoje fazendo essa festa bonita. Canta assim, vai. Acendeu o amor. Fosse um ursinho de pelúcia, eu pudesse carregar. E aí? E levar pro paraíso. Acendeu o amor. Acendeu o amor. Fosse um barquinho de papel, eu pudesse navegar. E aí? Com você rumo ao infinito. É quanta música, cara. Sonho acordado o tempo todo, imaginando tocar da sua. Essa música é linda. Ser o teu mundo, o teu escudo. Tudo que eu quero é ter você e desbravar. Vai! Fronteiras! Desvendar os teus mistérios, fugida. Saudade, ser tua verdade. Yeah. Ah, se teu amor fosse um ossinho de pelúcia, eu pudesse carregar e levar pro paraíso. Ah, se o teu amor fosse um barquinho de papel, eu pudesse navegar com você rumo ao infinito. Sonho acordado o tempo todo, imaginando o tocar das... DJ Alumínio, curtindo o Siqueirão, parabéns, Siqueira. Obrigado, meu irmão. Que eu quero é com a da música, pai. Fronteiras, desvendar os teus mistérios, fugida. DJ Juninho, DJ Juninho dá valor. Alô, Juninho! Desbravar fronteiras. Obrigado aí, pelo carinho de todos, tá bom? Obrigado. Saudade, ser tua verdade, desbravar. Para quem pensou que ia acabar. Guardem as pistolas para o lançamento. Ele está chegando. Novo Siqueirão. Novo Siqueirão. Novo Siqueirão. O pássaro fênix. E um detalhe, vem melhor do que nunca.